Quando a carne clama, a imundícia, a voz do Senhor nos traz a lição. Cuidado, filhos, com a separação, pois o que é impuro não pode estar em minha visão. Na tenda da congregação, um anseio. Rolas e pombinhos levarão ao altar. O sacerdote com mãos santas fará expiação, nos fará purificar. Purificação, Senhor, em Ti encontramos. Teu amor nos lava, nos traz perdão. Mesmo em nossa fraqueza, em meio à dor, Tua graça nos ergue, nos dá valor. Sete dias contados, a espera é longa, mas a esperança brilha na imundice, na água da vida. Somos restaurados, Tua misericórdia é nossa delícia. Quando a mulher chora em seu fluxo de dor, teu olhar de compaixão deseja restituir. Ela encontra a cura, um toque de amor. Te sei.